Os Ministérios Públicos de Minas Gerais e Federal obtiveram na Justiça uma decisão que obriga a Caixa Econômica Federal, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, a não incluir os nomes de duas correntistas, vítimas de estelionato, nos órgãos de restrição ao crédito. Além disso, a Caixa deverá efetuar o bloqueio do cartão de crédito de uma delas e a suspender eventuais débitos atípicos e incomuns nas respectivas contas correntes. A decisão foi tomada em virtude de uma ação civil pública proposta pelos Ministérios Públicos contra a Caixa Econômica Federal por descaso e omissão em relação às clientes que foram vítimas de golpe. O promotor de justiça Fernando Rodrigues Martins fala sobre o caso, destaca a falta de segurança nas instituições financeiras e ressalta que os golpes de estelionato em meio eletrônico têm sido cada vez mais comuns. Estão sendo muito comuns as fraudes perpetradas aos consumidores de serviços bancários. Geralmente essas fraudes, mesmo que partam de estelionatários, eles encontram uma facilidade dentro do sistema eletrônico das instituições financeiras para proceder dessa forma. As instituições financeiras deveriam melhorar o atendimento eletrônico ao consumidor, deveriam acompanhar a utilização de cartão de crédito por conta dos consumidores, né, a fim de que as despesas atípicas fossem questionadas antes de pagas, inclusive também no que respeita eventual saques, e saques que são atípicos ou em saques em grande volume. O que aconteceu nesse caso desta ação civil pública foi justamente isso. A Caixa Econômica Federal não tem um sistema de segurança eletrônico que seja razoável à tutela do consumidor no que respeita qualidade e segurança, né? O que facilita o conhecimento das movimentações por terceiros. E essa facilitação implica no contato de estelionatários se passando por agentes da Caixa Econômica Federal, cientes de movimentos e movimentações dos consumidores, e em função disso eles conseguem com grande facilidade enganar os consumidores, inclusive dando dicas, dando conselhos sobre como fazer a movimentação da conta. Nesses dois casos foi isso que aconteceu. Foram dois golpes de estelionatários, né? Entretanto, se a Caixa Econômica Federal labutasse ou tivesse maior nicho de segurança nas transações, isso não aconteceria. Ainda segundo o promotor de justiça, apesar de não terem sido atendidos liminarmente, os pedidos de restituição às vítimas e pagamento de multa por danos morais deverão ser confirmados pela justiça. Então o Ministério Público ajuizou essa ação, conseguiu em parte a liminar, não conseguiu a restituição ainda dos valores perdidos pelas vítimas, né? Ainda perdidos, mas nós acreditamos que a responsabilidade nesse caso é solidária e caberá à Caixa Econômica Federal, ao final da ação, fazer a indenização. Siga o Ministério Público nas redes sociais, procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse www.mpmg.mp.br. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.